Momentos bons e momentos ruins. Já rolou pra você, já rolou pra mim. Não adianta, a vida nunca é perfeita. A estrada é longa, cheia de pedra estreita. O que é ruim a gente lembra, aprende. O que foi bom é o que conforta a gente. Quando era novo, perambulando na madruga, minha luz era a lua, minha escola era a rua. No Panora, lembra? Depois virou Babilônia. Todo fim de semana curtindo minha insônia. Formado na periferia de Anápolis, G.O. Subindo e descendo no morro, aprendi, não tô só. Realidade é uma lição que muda sua visão e te faz sentir que você tem uma missão. Informação, conhecimento, consentimento. Nas periferias, cada um com seu talento. Os meus passos maluco eu te direi, relembrando as quebradas por onde andei. E só já sabe o que eu passei. Momentos bons e ruins nunca esquecerei. Os meus passos maluco eu te direi, relembrando as quebradas por onde andei. E só já sabe o que eu passei. Momentos bons e ruins nunca esquecerei. Não é questão do lugar onde você mora, muito menos da balada que cê curte agora. Tem tudo a ver com a vivência e experiência. Viver com malandragem, essa sim é a ciência. Ano de 2003, eu lá na Santa Cecília, a convite do MZ, domingão, dia de rima. E lá fui eu, embalado pelo amor que tenho pela cultura, paixão, estilo de vida que perpetua. Embalados pelo frevo com os amigos, improvisei até a garganta secar. Me traz o vinho, como é bom caminhar, sentir-se livre e na trilha de onde quer chegar. Na roda da fogueira, se aquecendo pra fugir do frio. Morro da Capuaba, vista linda, clima gelado, irmãozinho. Vários lugares, várias ondas que marcaram. Em cada ponto, uma cultura, um aprendizado. Os meus passos maluco eu te direi, relembrando as quebradas por onde andei. E só já sabe o que eu passei. Momentos bons e ruins nunca esquecerei. Os meus passos maluco eu te direi, relembrando as quebradas por onde andei. E só já sabe o que eu passei. Momentos bons e ruins nunca esquecerei. Já colei em várias baixadas, em vários morros, com tubão, tossido na mão, cabelão solto, chinelo no pé, vou dando início ao rolê. E o repente não para, nem quando passa gambé. No início suíço, jamais esqueço meus truta, falante porrada, som rolando postura. Abaixo o som, espero o carro vir aqui. E o volume volta a subir a cada levada da rima. E vai surgindo as inteiras pra comprar mais. E já vem o Fabão com as notas genéricas de 5 reais. Traz mobilete, no corre acelera enquanto rola rap. No outro dia sobe o morro, vamos pra casa do Edilson. Humilde churrasco no domingo com amigos, é isso. O respeito é a atitude que respiro e tá comigo. Salve Morro do Cachimbo, paraíso suíço. Os meus passos maluco eu te direi, relembrando as quebradas por onde andei. E só já sabe o que eu passei. Momentos bons e ruins nunca esquecerei. Os meus passos maluco eu te direi, relembrando as quebradas por onde andei. E só já sabe o que eu passei. Momentos bons e ruins nunca esquecerei.